Existe uma série de experiências que nós lemos na Bíblia ou lemos no livro de alguém e que sempre parecem uma coisa grande, maravilhosa, que só acontece com os outros. Mas se nós buscarmos do Senhor, nós vamos começar a descobrir que tem uma série de pequenas experiências que Deus quer dar a cada um de nós, dia após dia, muitas que Deus está dando e que são coisas para serem escritas. Mesmo que não sejam publicadas, são coisas tão grandiosas quanto as que estão na Bíblia. É verdade, irmão. Quando você vê Paulo sendo enviado pelo Senhor para pregar o Evangelho em toda aquela região ao redor de Jerusalém, aqueles países, até lá em Roma, é uma coisa tão maravilhosa. Paulo entrou num navio, o navio sucumbiu, ele afundou lá e ninguém se perdeu. E Paulo deu uma palavra e todos foram salvos. E lá na ilha de Malta, Deus operou um milagre, a cobra não mordeu a mão de Paulo. Paulo ministrou e teve curas. Que histórias maravilhosas. Eu quero dizer a você que nós temos vivido algumas histórias aqui tão maravilhosas quanto as histórias que estão lá na Bíblia. É verdade, irmão. Eu me lembro um dia que eu estava em casa e recebi um e-mail de um casal que eu não conheço pessoalmente. Uns irmãos, ela é uma brasileira, ele é um inglês, eles moravam em Portugal, eles me conheciam porque eu tenho um relacionamento, uma amizade com os líderes da igreja deles, e eles me escreveram e falaram assim: pastor Sostens, nós gostaríamos de ter uma comunhão com o irmão, quem sabe o irmão pode vir aqui, nós gostaríamos de ser discipulados, nós gostaríamos de estar mais perto, porque eles não estão mais na igreja deles em Portugal, eles estão morando em Dubai. Nós queríamos ter comunhão, quem sabe o irmão pode vir aqui para ministrar a nós. E eu respondi a eles: irmãos, é com alegria, eu não conheço vocês, mas é com alegria que eu me disponibilizo. Vamos fazer o seguinte: amanhã um irmão do Projeto Adoradores vai procurar vocês aí em Dubai. Eu imaginei que aquela irmã deve ter ficado assim: mas como assim? Eu mandei um e-mail hoje e amanhã eles já vão mandar uma pessoa aqui em Dubai? E realmente, no dia seguinte, tinha um irmão do Projeto Adoradores, lá em Dubai, entrando em contato com eles, e fez uma amizade, e desenvolveu um trabalho, uma comunhão, e Deus está fazendo algumas coisas tão maravilhosas lá no Oriente Médio, irmão. Eu queria pedir o Flávio que viesse aqui e contasse um pouco mais dessa história. O Flávio que estava lá em Dubai, no dia seguinte, teve comunhão com esses irmãos, e Deus tem dado ao Flávio algumas experiências muito fortes de pregar o Evangelho, de levar uma Bíblia, levar um CD, pregar o Evangelho aos seus clientes lá, muçulmanos, árabes, e Deus trazer salvação. Uma coisa impressionante, irmão. Eu queria que ele compartilhasse algumas coisas antes de orarmos. Rapaz, irmãos, realmente, acho que é mais fácil estar lá no Irã do que estar aqui falando agora. Eu estou muito nervoso. Mas o que aconteceu... até hoje, eu fico, assim, surpreendido. E queria agradecer ao Francisco por ter me apresentado o Projeto Adoradores, em 2006, porque eu não sabia que Deus ia usar, com 2 anos e meio de convertido, o pastor para me apresentar, né, através daquele e-mail. Justo no dia que eu cheguei no Dubai, no dia 27 de janeiro de 2008, eu vi esse e-mail. Eu ia ficar 3 dias em Dubai em 2008. E eu lembro que Deus tinha falado comigo, eu até comentei com o Marconi numa reunião na casa do pastor, que Deus ia usar o meu trabalho para eu abençoar pessoas. E em janeiro, quando eu cheguei em Dubai, realmente, naquele dia eu vi o e-mail do pastor com a Magali, e a Magali... informou o telefone dela para mim e eu via conhecer eles. Mas antes de ir para Dubai, eu tinha naquela época mudado a minha estratégia de negócios. Em vez de só ir para Dubai, naquela época eu decidi visitar cada um dos países árabes onde eu tenho clientes, países complicados como Egito, Jordânia, Síria e o Irã. E eu fui para lá sem saber o que fazer, como fazer. Eu sei que Deus tinha falado comigo. Eu não imaginava nada disso. Eu não planejei nada do que aconteceu. Só sei que eu saí daqui em janeiro com 10 CDs de louvor em árabe, do Azaf, que o pastor tinha disponibilizado. E eu falei, o que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou fazer? Porque no mundo árabe, o Islã, a gente pode até ser preso, ser morto. Né? E eu fui para lá. E Deus começou a indicar. Dá para esse irmão no avião indo para o Egito. Sentei do lado de um egípcio, cristão. Começamos a trocar ideia de Jesus com ele. E Deus falou, olha, abre a sua mala agora no saguão desse aeroporto aqui, pega o CD e dá para ele. Eu dei um CD do Azaf para um egípcio. 2 dias depois, estava lá na minha caixa de e-mail, um comentário em inglês desse egípcio falando que tinha sentido como se estivesse no céu, no paraíso, ao ouvir o louvor em árabe. E as experiências começaram a acontecer de uma maneira sobrenatural, porque eu vi que a estratégia de negócio, na verdade, não era estratégia de negócio, era estratégia de Deus para pregar o evangelho em todo mundo árabe. E eu lembro que eu tinha que ir para o Irã, e eu estava com medo de ir para o Irã, por causa da mídia, que fala que o Irã é um país terrorista, organizações, e muito fechado, fundamentalista. E eu até, num absurdo, eu cheguei, liguei para o meu cliente, falei, olha, estou ouvindo que sequestram muito ocidentais aí, estou ouvindo que tem problemas aí. Você podia, eu quero segurança para mim para o Irã, eu quero que você disponibilize uma segurança aí, porque né, eu tenho uma pele muito branca, podem achar que eu sou americano. Aí eu fui para o Irã. E lá no Irã, eu vi que não tinha nada disso, senti uma paz tremenda. Teherã é mais seguro que Belo Horizonte. E chegando lá, Deus me mostrou o seguinte. Deus falou assim comigo, está vendo o tamanho do engano que está esse povo, fundamentalismo islâmico? Você está vendo o tamanho do engano? Eu falei, estou vendo. Você tem que falar para eles da minha palavra. Aí eu falei, Deus, aqui no Irã, eu posso ser preso. Né? Isso em janeiro de 2008. Eu falei, como fazer isso? A resposta veio com esse e-mail da Magali. No dia seguinte, eu cheguei em Dubai, distribuindo CDs no Irã também, testemunhei. Quando eu cheguei em Dubai, tinha esse e-mail, eu vinha conhecer a Magali e o Ian. E aí eu vinha conhecer uma célula em Dubai, coisa que eu nunca imaginava, porque de 2005 a 2008, eu estava indo para o Oriente Médio inúmeras vezes para fazer negócios, exportar os cosméticos, só negócios. Nunca imaginava que eu ia chegar e encontrar uma célula em Dubai, de uma brasileira e um inglês, com gente de todo mundo participando daquela célula. E depois eu ia conhecer uma igreja evangélica em Dubai. Eu nunca imaginava isso. Nunca imaginava que pudesse conhecer uma igreja evangélica em Dubai. Da maneira como foi sobrenatural. O e-mail, no dia que eu cheguei em Dubai, o e-mail seu para a Magali. Até hoje eu fico olhando para esse e-mail bobo. Como isso aconteceu. E o que aconteceu foi que em maio, depois eu voltei para o Brasil em fevereiro, em maio do ano passado eu fui para uma temporada de 2 meses no Oriente de novo. E Deus agindo de uma maneira onde eu não planejava. Eu levei mais CDs para distribuir, não sabia para quem eu distribuir. Levei Bíblias para distribuir, para não saber para quem eu ia distribuir. E eu fui para essa temporada de 2 meses em Dubai, em todo o Oriente, em maio a julho. E quando eu cheguei lá, eu tive a oportunidade, então, de ser usado por Deus, sabe? Eu levei o meu cliente iraquiano para a célula da Magali e do Ian. Foi no segundo dia que eu estava em Dubai, eu levei para lá, ele para lá, e nós tivemos a oportunidade de interceder pelo Iraque e por ele. Foi um quebrantamento, assim, incrível dele, sabe? Eu tive a oportunidade de dar meu testemunho de transformação naquela célula, contando para as pessoas que eu tinha largado as drogas por causa de Jesus, e toda a transformação que tinha acontecido nesses 3 anos e meio de convertido. E depois eu fui para o Irã de novo. Né? pela segunda vez eu fui no Irã. Eu que estava com medo de ir para o Irã, já estava voltando pela segunda vez. E, chegando lá, Deus me mostrou uma pessoa. Esse é o alvo para você ganhar. É um funcionário do meu cliente. Eu comecei a dar o testemunho para esse funcionário do meu cliente, no Irã. Testemunho de transformação. Ele ficou muito tocado e eu perguntei para ele, você quer ter essa transformação? Você quer ter essa liberdade, ser salvo? Ele falou, eu quero. Então tá, sexta-feira você vai no meu hotel, sobe lá no meu quarto e a gente vai fazer essa oração. Eu abri a Bíblia em Romanos 8, 10, ou 10, 8, se me confundo. Hã? 10, 8. E eu li para ele essa passagem de Romanos 10, 8, sobre a confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. E eu perguntei a ele, você quer fazer uma oração de entrega, Said? Ele falou, eu quero. E eu fiz uma oração com ele no meu hotel em Teherã, e ele aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu passei uma mensagem de celular para Magalinha do Bairro, pastor sócio aqui no Brasil, para vários outros irmãos aqui no Brasil também. E aí a gente foi para a casa do meu cliente almoçar. De repente, meu celular só tocando, plim, plim, plim, plim. Aí eu olhando aqui, glória a Deus, aleluia. E eu falava para o Said, Said, o Brasil está dando glória a Deus por você. Dubai está dando glória a Deus por você. E ele me olhou com uma cara... assim, como se fosse algo que ele não estava entendendo. Então foram as quatro mensagens que chegaram e foi um momento de honra e glória ao Senhor. Depois eu estive na Síria, fui com um muçulmano na Síria, na casa onde Paulo se converteu, na casa de Ananias. O muçulmano me levou na casa de Ananias e saiu da casa de Ananias e falou assim para mim, rapaz, eu senti uma paz. Eu senti uma paz diferente aqui dentro. Ele nunca tinha entrado na casa de Ananias, apesar de ser sírio. E eu continuei tendo várias experiências, levando CDs para as pessoas, Bíblias, dei uma Bíblia para o Said. E, bom, tive muito mais experiências, mas eu gostaria de me focar no Irã. Em setembro, eu voltei para o Irã, de novo, pela terceira vez, eu que estava com medo. Três vezes no ano passado eu fui para o Irã para fazer negócios. Achava que era para fazer negócios, mas na verdade guiado por Deus. E no Irã, em setembro, eu conheci um novo cliente que eu testemunhei para ele da minha transformação. E ele era um ex-combatente da guerra do Irã e do Iraque. Da minha idade, ele foi para a guerra com 20 anos. E 20, 19, 20 anos, e a gente voltando do aeroporto, ele apontava as planícies do Irã para mim, não tinha muitas árvores, e ele falava, Flávio, eu estava aqui, tinha uma planície como essa, e os mísseis caíam, e eu não sabia o que fazer, porque eu fui para a guerra sem treinamento, mas lá eu achei um livro rasgado no campo de batalha, chamado Impossible is Possible, onde eu li experiências de transformação. Isso, ele me contando, depois que eu tinha prestado meu testemunho para ele, eu falei, olha, eu acho que Jesus começou a trabalhar em você na guerra. E a gente estava num carro indo para uma reunião muito importante, no centro de Teherã. Eu falei, olha, eu tenho a chave, eu não, eu tenho um caminho que pode ser a chave da liberdade para você. E ele falou assim para mim, Flávio, se eu converter aqui no Irã, eu posso ser morto. Aí eu fiquei assustado, porque se eu falar para ele se converter e ele tiver ter problema depois, né, não dá. Aí eu liguei para um irmão aqui no Brasil. Aí eu falei, ó, irmão, fulano de tal falou que se converter ele pode ser morto. O que eu falo para ele? Aí o irmão falou para mim, fala para ele que ele não precisa te falar para ninguém, é só ele viver a palavra. E eu falei isso para ele nesse dia, eu falo, olha, você não precisa de falar para ninguém, é só viver a palavra no seu dia a dia. E aí eu perguntei para ele, indo para uma reunião muito importante, eu falei, você quer fazer uma oração comigo? para você mudar a sua vida? Ele falou, eu quero. O nome dele é Golan Reza Itiminan. E aí, a gente desviou o carro do centro de Teherã, fomos para o meu hotel, subimos para o meu hotel, já atrasado para a reunião, abri de novo em Romanos, citei a passagem, e ele entregou a vida para Jesus. Eu que estava com medo de ir para o Irã em janeiro, duas pessoas aceitaram a Jesus. Então foram assim, tudo sem planejar. Nada foi planejado, sendo guiado por Deus mesmo, sabe, para a honra e glória dele. Eu nunca imaginava que eu pudesse estar no Oriente Médio trabalhando para Jesus, graças a Deus. E aí, agora em janeiro eu voltei para Dubai de novo, passei uma temporada de 30 dias lá e levei Bíblias e CDs de novo. Tive a oportunidade de distribuir uma Bíblia no Egito para a filha do meu cliente, uma Bíblia para o amigo do meu cliente de Dubai, um iraquiano, uma Bíblia para uma pessoa das Filipinas, no hotel que eu estava hospedado. Eu fui passar um fax e Jesus falou, fala de Jesus, fala de mim para elas. Três Filipinas trabalhando no balcão da área de negócios do hotel. Eu fui passar um fax e, de repente, comecei a falar de Jesus para elas. Elas começaram a ficar entretidas e falar, poxa, ninguém faz isso aqui, todo mundo vem só para fazer negócios. Que bom. E eu falei, você quer uma Bíblia? O nome da pessoa é SM, uma filipina. Olha, eu tenho uma Bíblia aqui no meu quarto, você quer? Isso pode transformar a sua vida. Dei uma Bíblia para uma filipinas. No dia seguinte, estava trabalhando no lobby do hotel, lá em Dubai, porque lá em Dubai a gente trabalha muito nos lobbies de hotéis. E essa pessoa passa no meio do lobby e fala assim, Mr. Flávio, I start reading. E com uma alegria no rosto, ela falou, Mr. Flávio, já comecei a ler. E com uma alegria no rosto, que eu fiquei muito emocionado, porque não é a minha obra, é a obra do Senhor. Em fevereiro, o Golan Reza Itiminan, que é o iraniano, eu estava negociando com ele, dele vir para Dubai. Ele não queria vir para Dubai para me visitar lá, eu não podia ir ao Irã. E a gente estava numa negociação. No final das contas, eu consegui convencê-lo a vir para Dubai. E na última semana que eu ia ficar em Dubai, ele veio para Dubai. E o impressionante é que o cliente iraniano muçulmano decidiu trazer o Golan Reza com o Said, que foram as duas pessoas que se converteram. E sem planejar nada. Os dois vieram para Dubai me visitar para a gente encerrar a negociação. E nessa última semana eu tive a oportunidade de ministrar um pouco sobre a palavra de Jesus para essas duas pessoas em Dubai, esses dois iranianos. E a última Bíblia que eu tinha comigo, eu dei para o Golan Reza, para o iraniano. Eu dei para ele numa quarta-feira e na sexta-feira nós fomos para a igreja em Dubai. Os dois com a Bíblia de braço do braço. Em Dubai, eu nunca imaginava que isso pudesse acontecer. Aí, chegando lá, começou a tocar um louvor. Com 5 minutos, ele já estava quebrantado, chorando, as lágrimas correndo dos olhos dele, e eu sentindo uma presença muito forte do Espírito Santo. E o louvor emocionando demais, quebrantando demais, uma presença do Espírito muito forte na igreja. E, de repente, quando acaba o louvor, estava tocando aquela música, Ele Exaltado, o Rei, não sei direito, a música estava tocando em inglês. Estava tocando em inglês de repente ele chega na igreja e fala, Flávio, pede para aquele fulano lá na frente orar por mim. Eu olhei para ele, aquele? É aquele. O Espírito Santo guiando, né? Aí acabou o culto, nós fomos lá na frente. Eu pedi para um sujeito, um sul-africano, orar por ele. E então o sul-africano perguntou para ele quais são os motivos, ele colocou os motivos. E o sul-africano orou pelo iraniano, pelo Reza. E, de repente, o Reza é batizado no Espírito Santo. Batizado no Espírito Santo, minhas pernas começaram a ficar bambas. Eu realmente Nunca ia imaginar que isso ia acontecer. Primeiro que ele ia vir para Dubai, não estava previsto dele vir para Dubai, ele foi para a igreja, foi batizado no Espírito Santo. Depois que, de meia hora, desacordado, eu olhei para a cara dele, assim, ele abriu os olhos, já estava vazio o auditório lá da igreja em Dubai, e ele abriu os olhos e riu como se fosse realmente um bebê nascendo de novo. E ele se levantou, e de repente chega uma sul-africana, porque tem muitos sul-africanos nessa igreja em Dubai, chegou uma pessoa, uma sul-africana, em frente a ele, e falou assim: eu nunca esperava que eu pudesse ver um muçulmano convertido. Porque na igreja em Dubai tem gente de várias nacionalidades, mas o que menos tem é muçulmano. E ela presenciou aquilo, e de repente ela começou a falar: eu tenho uma amiga que eu oro por ela para que ela seja convertida, mas eu nunca pude crer que isso pudesse acontecer, porque o Islã realmente é muito forte, muito pesado. Então, nesse momento, ele começou a orar por ela em persa, na língua dele, e essa mulher se quebrantou de uma maneira assim, incrível, a liberação de poder do Espírito Santo. E eu queria terminar só lendo. Tem tempo? Pois isso foi no dia 13 de fevereiro. No dia 17 de fevereiro, eu recebi um e-mail do... O testemunho dele, do Golan Reza, que isso é real mesmo, sabe? Uma coisa sobrenatural que se transformou em real. Ele falou assim: eu sou um seguidor, eu sou um crente e seguidor. Prezado Flávio, meu amigo, eu gostaria de agradecer por me convidar para tomar parte na cerimônia que aconteceu na igreja, no hall de conferência em Dubai. Durante a cerimônia, o culto, eu tive uma emoção e um tempo inesquecível. Você se lembra que as lágrimas caíam automaticamente. Eu senti um poder espiritual movendo pelo meu corpo. Quando aquele rapaz orou por mim, eu não entendi o que aconteceu comigo. Foi ótimo. O dia após que eu fui na igreja, eu liguei para minha mãe, no Irã, e perguntei sobre a saúde dela. Ela me falou que, depois de sexta, ela estava muito bem e se sentindo ótima. E você sabe que ela tem problemas de coração. Eu fiquei surpreso. Graças a Deus, em todos os meus amigos na igreja que oraram por mim, e a minha mãe, e pela minha mãe, e pela minha esposa, por este caminho, e no nome de Jesus, eu ponho a minha vida nas mãos deles. Para a honra e glória do Senhor. Aleluia, Senhor. Não há dúvida que o Senhor tem nos conduzido, irmãos, tanto na ministração da palavra. A Carla disse aqui que nós temos recebido muito, e o Senhor não tem depositado em nós algo só para nós estarmos aqui nos alimentando e nos deleitando e vivendo nossa vidinha. A semana em que o Joshua esteve aqui, a palavra foi muito clara: saia pelos portões, deixe sua cidade, sua zona do conforto, e vá alcançar aqueles que são motivo de sofrimento do Senhor Jesus, compartilhando o sofrimento de Cristo pelas vidas. O Senhor tem nos levantado, o Senhor tem nos semeado aqui como uma igreja missionária para alcançar vidas, seja os vizinhos, seja as pessoas que trabalham na sua empresa. Talvez você esteja ouvindo o Flávio dizendo, e talvez você nunca tenha contado para as pessoas onde você trabalha que Jesus transformou sua vida. Ou talvez lá no Timor-Leste, com a Claudinha e o Josué, o Azaf está indo semana que vem, nós vamos orar por ele aqui agora. Ele está indo semana que vem para a Jordânia, vai ministrar lá numa igreja e vai cuidar dos preparativos do Congresso de Adoração entre os Árabes neste ano. Deus está nos levantando, irmão, como uma igreja missionária. E a igreja missionária não é o Projeto Adoradores. O Projeto Adoradores é só um nome. A igreja missionária sou eu e você. Quem vai é você. E nós vamos orar nesse momento por uma iniciativa entre nós. Nós já temos semeado na vida de missionários, nós temos muitos irmãos aqui que têm um compromisso com o Senhor, todo mês uma oferta missionária, mas nós estamos pedindo ao Senhor que nos leve a ações missionárias, tanto perto de nós como longe de nós, mais efetivas. E nós queremos pedir ao Senhor que levante entre nós homens e mulheres que vão interceder, que vão buscar, que vão se importar e muitos que vão sustentar, orar. Não apenas dar uma oferta, irmão. Nós não estamos falando de dar oferta. Nós estamos falando de pessoas que vão se unir para serem os que enviam e sustentam nas regiões celestes a vida de missionários. Na quarta-feira que o Joshua estava ministrando aqui, você tem essa ministração à disposição no site. Tem missionários entre muçulmanos. Ele fez algo aqui, ele começou a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, você vai para o Irã. E ele começou a dizer, se na igreja, a cada 10, um for para o campo missionário, os 9 ficam sustentando, nós vamos alcançar o mundo. Não tem poder do islamismo que vai prevalecer diante do poder do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu vejo o Flávio dizendo aqui, eu me lembro que eu estava, eu e o pastor Marcos Gregório do Rio de Janeiro, pegamos um táxi em Jerusalém, e a maioria dos motoristas de táxi são árabes. E então começamos a falar de Jesus. Eu sentei na frente, do lado dele, e comecei a falar de Jesus para aquele árabe. Com toda a limitação do inglês, eu comecei a pregar para ele. E quando eu falei assim, você quer receber a Jesus Cristo como seu único e suficiente salvador? Ele estava fumando, ele jogou o cigarro fora e disse, por que não? Eu quero. Eu e o Marcos Gregório descemos do carro assim, mas a gente ria de alegria. Assim, nós convertemos um árabe, nós falamos de Jesus. E ao mesmo tempo parecia ser uma coisa tão simples, tão natural. Não que fosse uma coisa facinha, ah, isso é... Não, porque veio sobre nós a presença do Senhor dizendo, quando o Senhor está à frente, não tem islamismo, não tem muçulmano, não tem resistência, não tem incredulidade. O poder do Espírito Santo vem e traz transformação. É como os testemunhos do Flávio hoje, com seus clientes árabes e muçulmanos. Nós vamos levantar entre nós uma primeira célula missionária. 9 pessoas que oram, que intercedem, que trazem notícias, que vão ao campo, que levam as coisas que precisam, que sustentam financeiramente aquele missionário lá. Nós vamos levantar a primeira célula missionária entre nós. E eu queria orar com você nesta noite. Nós vamos nos colocar diante do Senhor. Senhor, eu me disponibilizo. Algo que o Flávio está continuamente enfatizando aqui. Nada planejado. Nada planejado. Nada imaginado. Nada que a gente pudesse... Ah, vamos fazer. É o Espírito Santo. E assim será com você. A única coisa que nós precisamos é nos disponibilizar. E nós vamos orar ao Senhor. Vamos para o altar do Senhor nesta noite. E dizer, Senhor, eu quero me disponibilizar. Quem sabe eu serei o 10º desta célula. Quem sabe você será o 10º desta célula. Que vai lá para um país, que vai para um outro lugar completamente distante, que você nunca imaginou. Mas eu? E nós vamos pedir ao Senhor que derrame sobre nós nesta noite uma porção nova de despertamento, de graça, de poder, para continuarmos crescendo como uma igreja missionária. E quando falamos de igreja missionária, irmãos, estamos falando tanto do que o Flávio está dizendo, de ir a tantas nações, como estamos falando do que a Carla trouxe para nós, de ir ao vizinho, de ir ao familiar, de ir à pessoa que está tão perto. Eu quero me tornar alguém que fala de Jesus, que testemunha de Jesus, abertamente. Eu quero me tornar um ganhador de almas para o Senhor Jesus. E também, eu quero ser alguém que tem uma visão e experiência como igreja, como membro do corpo de Cristo, servindo ao Senhor em outras nações. Ou indo para morar e servir o Senhor lá, ou indo para fazer uma obra num determinado momento, ou sustentando, orando e buscando o Senhor por estas vidas, por estes missionários. Nós temos aqui hoje o Maisel, a Márcia e o seu filhinho. Os irmãos que estiveram quarta-feira com o Joshua aqui já conheceram o Maisel. O Maisel esteve também na conferência profética o ano passado. Ele é o representante do ministério, lidera o ministério que o Joshua tem aqui no Brasil. E ele é um missionário. Eu vou passar para os irmãos a qualquer dia, qualquer momento eu vou passar para os irmãos um vídeo do Maisel lá na África. Deus tem usado esses irmãos na obra missionária. Deus nos deu a alegria de tê-los como amigos, irmãos, e nós estamos estreitando nossa aliança, nosso amor, nosso investimento como igreja na vida deles, em oração, em parceria, para que a obra do Senhor, através deles, cresça cada dia mais, e nós cresçamos também como servos do Senhor numa obra missionária entre as nações. Não é difícil você entender, irmão, que o que Deus está fazendo, desde nosso envolvimento com a Azaf, com Josué e Claudinha, agora com Joshua, Maisel, as experiências do Flávio no Oriente Médio são sinais, e não são pequenos sinais, não são pequenos sinais, são grandes sinais que Deus está fazendo. E Deus separou algo assim tão interessante para hoje, que Deus que criou toda essa agenda de hoje. E durante a semana Deus estabeleceu algo maravilhoso, que o Maisel veio compartilhar comigo, de uma moça da África que está vindo para o Brasil para estudar e precisa de uma igreja, e ele pensou em nós como igreja para orar e abençoar esta vida. E nós precisamos, nós queremos e nós vamos ter muitas experiências nossas com povos de outras nações, para nós sermos despertados e aprendermos como igreja aqui em Belo Horizonte, nesse lugar aqui, a servir o Senhor como missionários. E eu queria chamar a Celina. Venha cá, por favor, Celina. Celina veio da Guiné-Bissau. Pode aplaudir o Senhor pela vida da Celina? Paz e graça, igreja. Ah, é uma honra, uma bênção para nós estarmos aqui mais uma vez. Nós temos crescido em amor e em conhecimento dos irmãos através da vida do pastor sócio, da Daniela. Ah, temos sido acolhidos de alguma maneira, né? Nas poucas vezes que estivemos aqui, nos sentimos muito bem, muito acolhidos. E a Celina, né? É uma bênção que Deus nos confiou às mãos. Márcia tem uma amiga chamada Mísia. Mísia mora em Guiné-Bissau há 18 anos. Ela é casada com Nelson, um guineense. Os dois filhos dela nasceram na África. E Mísia e Nelson, pregando o evangelho, assim como Flávio, fizeram alguns discípulos entre muçulmanos ali em Guiné. E algumas semanas atrás, eles nos escreveram e disseram se nós poderíamos receber uma das suas discípulas, que viria ao Brasil por causa de um convênio entre o governo de Guiné-Bissau e o governo brasileiro. E Celina veio ao Brasil para poder estudar, vai se preparar justamente na UFMG, bem pertinho de nós, né? Deus, hoje eu tenho convicção disso. Anteriormente, quando nós voltamos da África e viemos para Belo Horizonte, eu não sou de Belo Horizonte, Márcia não é de Belo Horizonte, nós não entendemos por que viemos parar aqui. Pensamos que era por causa dos estudos, mas hoje nós temos visto que Deus está levantando essa cidade como um marco, uma referência em missões, não somente no Brasil, mas no mundo. Pessoas de outras nações estão vindo para essa cidade. Os líderes mundiais estão olhando para o Brasil e também especificamente para Belo Horizonte. Flávio tem toda a razão ao dizer que as coisas são não planejadas. Nós não planejamos as coisas no reino, nós não nos assenhoramos, nós não dominamos estratégias no reino, nós somos dominados por ele. Meu irmão, não se engane, você não é coadjuvante nisso. Você é parte de um script perfeito que Deus está escrevendo para alcançar as nações. Você e eu não somos o fim, somos o meio que Deus vai usar para alcançar muitos, das maneiras mais inesperadas possíveis. Mas relaxe, não pense em como, porque a gente não tem como saber como isso vai acontecer. Deus não quer grandes homens, inteligentes, sábios, capazes, mulheres dotadas. Deus não precisa disso. O que Deus quer são servos obedientes. E isso qualquer um de nós pode ser. O Flávio ganhou muçulmanos no Oriente Médio sem jamais ter sido treinado para fazê-lo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não adianta. Não adianta. A glória é dele, ele não vai dividir com ninguém. Então, Celina chegou a Belo Horizonte e nós pensamos numa igreja na qual ela pudesse ser acolhida como nós temos sido, né? E aí, ver como é que Deus vai encaminhar essa situação, ver se Deus vai fazer com que Celina fique aqui mesmo, conosco, com os irmãos. E eu agradeço muito as suas orações, suas intercessões por ela, pela vida dela especificamente. Chegou essa semana, está se adaptando, o choque cultural vai bater daqui a pouco, mas o Senhor dá graça, né? A gente sabe que, em nome de Jesus, Celina vai ser uma bênção, vai ser edificada e vai edificar aqui nesse lugar.